gente por aí, por que voltar em mim? Me deixa aqui no meu canto, bebendo quietinho. Mas não vou negar que eu fiquei ofegante. Te ver desse jeito, mais gata que antes, me baqueou um pouco. Mas eu tô decidido e não caio de novo. Não te quero mais. Mas isso foi o que você falou há 5 cervejas atrás. E olha eu grudado nessa boca que jurei que nunca mais ia beijar. Eu tô queimando a língua, mas é culpa da bebida, senão eu não ia voltar. E olha eu grudado nessa boca que eu jurei que nunca mais ia beijar. Tô queimando a língua, mas é culpa da bebida, senão eu não ia voltar. Vai, Jeff! Mas não vou negar que eu fiquei ofegante. Te ver desse jeito, mais gata que antes, me baqueou um pouco. Mas eu tô decidido e não caio de novo. Não te quero mais. Vai continuar insistindo nessa história mesmo? E olha eu grudado nessa boca que jurei que nunca mais ia beijar. Eu tô queimando a língua, mas é culpa da bebida, senão eu não ia voltar. E olha eu grudado nessa boca que jurei que nunca mais ia beijar. Eu tô queimando a língua, mas é culpa da bebida, senão eu não ia voltar. Quero ouvir, quero ouvir. E olha eu grudado que jurei. Pego não, bebê. E tô queimando a língua, mas é culpa da bebida, senão eu não ia voltar. Nem a cavaca tussa. Volto, mas não volto. Obrigado!